Começa agora na Antena Web Espetacular. A seguir, não perca mais uma edição de Romantismo no Ar. Estimados ouvintes, venho até no Web informar que tem agora início um programa espetacular. Muito boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa espetacular aqui na Rádio Antena Web. É verdade, estamos já de volta e hoje com grandes músicas. Hoje vamos ter apenas música de Portugal, é verdade, música de Portugal e cantada em português, ou seja, vamos ter muito produto nacional hoje. Vamos já começar por assistir a um concerto no Campo Pequeno, ou parte desse concerto, na cabana junto à praia. A melodia é cantada por José Cid. Por ouvir também no Coliseu dos Recreios, Que Mal Te Fiz Eu, na voz de Leandro, e logo depois no CCB, no Centro Cultural de Belém, a voz de Carlos do Carmo, o fadista que nos traz Os Putos. É verdade, são as três primeiras músicas nesta edição do nosso espetacular aqui na Rádio Interweb, programa que vai para o ar todas as segundas-feiras às 20h30, sensivelmente. Vamos à música então, primeiro que tudo, José Cid com a cabana junto à praia. Como é que é? Na naquele tempo, tu vinhas de noite à procura de amor. E eu, fumando um cigarro, esperava por ti. Quando chegavas, abrias a porta sem me avisar. Lá a noite fora ficava abraçada a mim. Vocês sabem onde eu quero ouvir? Na canaviais, só